Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. As mais belas melodias de todos os tempos. informação. Motoristas que seguem pela Avenida Amaro Cavalcante, no sentido Madureira, encontram trânsito lento com retenções na altura do Meier. No sentido oposto, o tráfego é apenas intenso. E o elevado da Perimetral está com trânsito lento nos dois sentidos, na altura da Praça 15. Problemas também no mergulhão da Praça 15, em direção à Candelária. Foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira o decreto do prefeito César Maia, que proíbe a circulação de veículos de carga, bem como operações de carregamento e descarregamento nos horários de 6 às 10 da manhã e de 5 da tarde às 8 da noite nos dias úteis. A proibição vale para todos os bairros da Zona Sul, Centro, Tijuca, Vila Isabel, Meier e parte de Jacarepaguá, entre outros bairros. As medidas serão executadas a partir do dia 5 de maio e terão fiscalização especial da Guarda Municipal e da Sete Rio. A Praça da República será fechada no domingo entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Buenos Aires, a partir das 9 da manhã, para a realização de procissão em louvor a São Jorge, que sairá de sua igreja na esquina com a Rua da Alfândega. A procissão sairá às 10 horas, ocupando duas faixas de trânsito no lado direito das vias incluídas no trajeto. Estamos apresentando as mais belas melodias de todos os tempos. Thank you. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. As mais belas melodias de todos os tempos. informação. Avenidas Presidente Antônio Carlos e 1º de Março com trânsito lento. O panorama é o mesmo na Avenida Beira Mar e Avenida Presidente Vargas, com grande fluxo de veículos nos dois sentidos e retenções na altura da Central do Brasil. Trânsito lento na pista lateral em direção a Leopoldina. A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil lança neste sábado a campanha nacional de vacinação do idoso contra a gripe no estado do Rio. Este ano a meta é vacinar 80% da população com mais de 60 anos, estimada em mais de 1.067.000 pessoas. A campanha se estenderá até o dia 9 de maio e a vacina será aplicada nos postos de saúde dos 92 municípios fluminenses. O Instituto do Carnaval da Universidade Estácio de Sá, Centro Cultural Municipal José Bonifácio, inauguram parceria para oferecer, a partir de maio, oficinas gratuitas de arte carnavalesca. Durante a semana, as aulas serão destinadas aos alunos do Instituto, aos sábados abertas ao público em geral. Cada oficina terá duração de um mês, com aulas uma vez por semana. Serão ministradas oficinas práticas de adereços, costura cênica, desenho de figurino, maquiagem artística e confecção de fantasia de luxo. E continuem com as mais belas melodias de todos os tempos. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. As mais belas melodias de todos os tempos. Informação. Viaduto do gasômetro com trânsito lento. Avenida Brasil apresenta retenções na pista lateral no Caju. Os motoristas vão encontrar novas retenções na altura de Manguinhos, no acesso para a linha amarela. E o secretário estadual do Ambiente, Carlos Mink, e a presidente da Serla, Marilene Ramos, acompanharam nesta sexta-feira a etapa final da derrubada de barracos construídos irregularmente próximas margens do Canal do Cunha, na comunidade da Maré, subúrbio do Rio. Desde o dia 10, a Serla já retirou 50 dessas habitações. Cada uma das 54 famílias que ocupam os imóveis concordou em sair e recebeu na sede da Serla indenização de R$ 750 para deixar os barracos. A partir das 10 da noite deste domingo até o fim do mês de maio, serão fechados ao tráfego trechos da autoestrada Lagoa Barra para obras de recuperação estrutural. Deste domingo até quinta-feira, 1º de maio, serão interditadas das 10 da noite às 6 da manhã as pistas nos túneis de São Conrado e do Juá, no Elevado das Bandeiras e na Ponte da Juatinga, no sentido São Conrado. Esses trechos serão fechados no sentido Barra da Tijuca. Você está ouvindo as mais belas melodias de todos os tempos.